Papa Papa Malu. Down to 4000 feet, and 81016. And 4000 feet, and 81016, 0108. Control El Salvador, 9L2, na verdade, para o Paraná. Match, Bruno, Ford, eu sou bom. Bonfim, após Interlagos, mantenha no meu pé, na verdade, as coisas. Bruno, Bonfim, após Interlagos, mantenha no meu pé, na verdade, as coisas. Salvador, boa noite, Papá Romeu, Papá, Papá Golf, decolou na sua escuta. Papá Romeu, Papá, Papá Golf, contato radar, tudo mantendo aí, 430 na cidade Boruno. 430 na Boruno, Papá, Papá Golf. Salvador, a Força Aérea 2560, acionado, pronto para identificar. Gente, Força Aérea 2560, chame para ingresso, Cristina 0. Chame para o táxi, reportará para ingresso, Cristina 0, Força Aérea 2560. Nove, chame Centro Recife, frequência 26.0, alterna 128.8. 260288, gol 109. Repos 083, after. Pelo position, down to 2000 feet and 81016, clear for LS 1810. Okay, Alpha Fellows, we are LS 10 X-ray and 1016, so pass it over. Salvador, para o número 60, para o ingresso, na posição 0, até 1h30, 16 a bordo, 3h30 da autonomia, até em Goiânia. Sim, estúdio da tarde, abatimento de frente da piscina 1-0, o professor 2-5-0. Está ingressando na pista 11, vai reportar a linha de pronto, posição 0, está em 5-0. Utilizando o possível, professor 2-5-0. Utilizando o táxi. Alberto Cristo Controle. Alberto Cristo Controle. Estou recebendo 1.200 pés na indicação do seu altímetro. Confirma essa altitude que mantém? Mantém 9.000 pés, a gente está 26, na VPA Suíça. T5-0 alerta livre de decolagem, no 40 graus, 0619. Livre decolagem da pista 1-0 para o portão de 1-0. Papa Romeo, Papa Papa Golf, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 128, decimal 8. Recife agora 260288. Obrigado, boa noite, Papa Papa Golf. Boa noite. Força Salvador, a Força Aérea 2560 decolou, cruzando agora 1510. Vai dar por 1. Chame o controle Salvador em 1999, decimal 8, Força Aérea 2560. Controle, 1198, obrigado. Controle Salvador, boa noite, a Força Aérea 2560. Boa noite, Força Aérea 2560, contrato radar, saída Arbor 1, sobre a Madeira nível 360. Acessou para o 360, Arbor 1, é a saída para o Força Aérea 2560. Será 6310, boa noite. Será 6310, acione identificação, via chegada do MED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste 1016. Boa noite. Novembro Oscar Whisky, está na proa da Seasa, visual com o campo. Papa Romeo, Novembro Oscar Whisky, chame a torre na frequência 198, decimal 95. Chama na torre na frequência 198, decimal 95, Novembro Oscar Whisky. Torre de Salvador, Papa Romeo, Novembro Oscar Whisky, na proa da Seasa, visual com o campo. Novembro Azul, finalizado final, reporte vertical de Digimar. Reportará na RMA, Novembro Azul. Drop a view 3 on the ground at 3-8, the kit will reach the right, and contact the ground launch 1, decimal 9. It is right now, 119, I'm going to say this way. O Novembro Oscar Whisky passou a vertical da RMA. Novembro Oscar Whisky autorizado, pouso 17, o vento 130 graus 089. Autorizado, pouso na 17, Novembro Oscar Whisky. Torre, seria um toque na 17. Autorizado. 120 graus 089. Autorizado toque e arremetida na 17, Novembro Oscar Whisky. 310, autorizado final do procedimento LSX, foi pista no zero, desça para 2, meu pé, o ajuste no zero, no meia, reporte quadro estabilizado. Lembra as coisas que você remeteu ao 1,6, curve à esquerda, perna do vento, pistão no 7, recorde para girar base, confirme. Novo toque remetido ou ponto final? É, virá à esquerda, é, repartará quando girar a base na lembra das coisas que será um novo toque arremetida. Quantos toques arremetidos no lembra das coisas? Aproximadamente 4 toques arremetidos na lembra das coisas. Gente, chame para girar base, na lembra das coisas. Chamará para girar base na lembra das coisas. Eu acho que isso e pronto para tirar a base. Autorizado base, no lembrado que o toque remitido 17, o vento 1,0 grau, 099. Autorizado girar a base, toque na 17 para vender as coisas. Na Bebel Suíça, que tocou a remeter aos 47, da presente curva esquerda para o vento pistola 7, reporte para girar base. Esquerda, perna do vento 17, reportarei para girar base o November Suíça. Chama 3-1-0 com 7 final do procedimento, chama 3-1-1-8 decimal 9-5. Chama 3-1-0, continua a aproximação, aguarde o eixo livre, ajuste o altímetro 1-0 no meio. Informo o Charlie corrigindo um Papa Alfa 2-8, cruzando agora o eixo de pouso, o mesmo irá prosseguir para o setor norte sem interferência. No Nebraska Whiskey, informo o Airbus da Avianca, final pistão no zero, prosseguindo para pouso. Prossiga para a vertical da RMA, reporte. Seguirá para a vertical da RMA, visual com tráfego no Nebraska Whiskey. China 6310, autorizado por pistão 0, vento 130 grau 089. 9 da Oscar, isso está na vertical da RMA. Por isso que alonga um pouco a perna do vento, aguarde para girar base. Alongará a perna do vento para girar base na verdade, Oscar. Autorizado base, chame na final. Autorizado base, chamará na final, na verdade, Oscar. final da 17 na VBA Suíça. Autorizado, toque no 17, o vento 130.08 máximo. Autorizado, toque na 17, 90 Suíça. Xeré 6310, solo 52, libera direito, solo pela dono 21, decimal 9. Socorre meteu 55, via esquerda para o vento 110, reporte para girar base. Curva esquerda, reportada para girar base, para vender a Suíça. Controle de Salvador, com 1096, boa noite, tem que dar lua. 1096, a sua identificação, autorizada a chegada por MED 1, desça via para nível 050, ajuste no 016. 016, descendo o erro, mais um, com possibilidade de a gente voar ITAP depois de uma bogue? Autorizado para o de ITAP, o gol 1096, descendo para o 050. Autorizado ITAP, descendo para o 050, mais 096. 9 Basquiat está pronto para girar a base da 17. 9 Basquiat autorizado, toca remetida do 17, o vento no 30 grau 07 nó. Autorizado, toque na 17, 9 Basquiat. Meteu 01 no curva esquerda, perna do vento, chame para girar base. Esquerda, perna do vento, 17, portarei para base, novembro na Suíça. Escola, reporte para estabilizado. O ajuste permanece na 016. Estabilizado, zona 2000, padrão estabilizado, 1 no 06, bom, 09. Torre November Oscar Whisky, pronto para retirar a base. November Oscar Whisky, autorizado por sinal pista 17, o vento 130 graus, menos 19. Autorizado por sinal 97, November Oscar Whisky. O solo foi 07, liftback track e reporte pizza link. Confirmando, é mata? É mata? Ah, sim, mata. Utilizou o voo 0096. Voo 096 completo final do procedimento, chame a torre na frequência 18, decimal 95. 1895 vai chamar o voo 096. Salvador, voo 096, boa noite. Voo 096, tráfego normal, autorizado posto, decimal 0, vento 130 graus, 089. Ele pôs 0, voo 096. frequência ele usa fumar no vendedor das coisas? Nove meia, só a Lúcio 2, Liberty Meridireita, e chamo o Sol Salvador 1210, 1210. Nove meia, só a Lúcio 2, Liberty Meridireita, e chamo o Sol Salvador 1210, 1210. 197, autorizado, alinhada de colapso, Ventura 0, Ventura 30, grau 079. de Salvador, voo no 344. Controle Salvador, voo no 344. Voo no 344, a sua identificação. Autorizada a chegada por MED 1 dessa via para o nível de voo 050, ajuste no 0, é no 6. No 0 no 6, no 050 na BOMED 1 no 344. Então 3197, chame o centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. Recife 2835, alterna 23831, 97.